3, 2, 3, 5, 7. Pouso autorizado, pista do zero, vento 090 graus, no 039. Autorizado pouso, 135, 107. No 7, no solo aos 47, libera a pista próxima de interseção direita e chame solo em 121 decimal 9, já. Ao livrar, solo 219, altan 35, mono 7. Bom dia, no 7, no 5, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, continua a correção, continua a aproximação e reportaria pista livre, senhor. No 7 no 5 tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 00 graus com 03 nós. 7 no 5, no solo 5-1. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1-2-1 no small 9. Torre Salvador, Gol no 897, final no 0, inglês travado. Gol no 897, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 012. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0. Vento de 090 graus com 04 nós, Gol no 897. Bom dia. Livre pouso 1-0, Kuwait 97. Bom dia, Alpha Cargo 6570. Tráfego avistado, Juscelino 012, é o número 2 para pouso. Continue a aproximação, a reporte no externo, quando tem embaixo trabalho avistando 6570. Passando do externo, baixar travado, Alfa Carro 6570. Obrigado, 6570, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. No solo 59, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Oxa Cargo 6570, vento de 08 a 0 graus, 03 nós, ajuste no 012, tráfego avistado, pista liberada, pouso autorizado, pista no 06570. Avisa cargo 6570 no solo 02. Libere pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121.9, senhor. Liberando a direita, Salvador, muito boa. Bom dia, Tan 3153. Passa o estado, baixa a Salvador. Bom dia, Tan 3153, tráfego avistado, ajuste no 012. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 0,80 graus com 049, Tan 3153. Agora pouso 10 no Tan 3153. Aumentar um pouco o vídeo do papito, gente, do que está 353. Obrigado. Acionamento aprovado, uísque, chame táxi. Zona 53, no solo, zona 2, libera a pista próximo direita, chame solo em 121, decimal 9, chame. Direita 219, rapaziada. Salvador, 3171, espera próximo, bom dia. Bom dia, 3171, autorizando a linhagem e decolar da pista no zero, o tempo agora é de 07 a 0 graus com 04 nós. Autorizado, decolar da pista 10, 3171. Aprovado o uísque, chama a interseção para ingresso, bravo pelo uísque. Zona 71 decolado aos 119. Chama agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, com voo. Nove, bom dia, obrigado. Bom dia, Sideral 9970, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 0192. Continua a aproximação, reporte contra embaixo, travado avistando, senhor. Negativo, está baixando travado já ao Sideral 9970. Ok, 9970, continua a aproximação, aguarde a direção de pouso. Sideral 9970, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus com 04 nós. Eu atiro, tá ali, pouso, pista 10, Sideral 9970. Bravo Kilo Whisky a Lima, tem pistão no 7, chame pronto para decolagem, Bravo Kilo Whisky. Federal 9970 no solo 23, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo a frequência 121.9, senhor. Mais uma. Kilo Whisky autorizado a decolar, pista no 7, vento 070 graus com 049, Bravo Kilo Whisky. Tango Bravo, Kilo Whisky, decolado aos 25, chama agora o controle Salvador, frequência 119, correção 119.8, bom voo. Bom dia, Tango 3890, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, o vento é de 070 graus com 04 nós. 804, bom dia. Bom dia, boa noite, 04. Observe o início da rolagem do aeroporto da TAM. Após ali, mantém a pista no 0, no 804. Após o aeroporto ali, mantém o no 0, no 804. Está iniciando na 10, está 3890. Bloqueado. Zero, decolado aos 29, chama agora o controle em 1.9.8, bom voo, senhor. 19.8, excelente trabalho a todos aí, obrigado. Igualmente, senhor. No 804, decolagem autorizada, pistão 0, vento 060 graus com 04 nós. Autorizado, decolagem, pistão 0 com 804. Então. Salvador Azul 4040, bom dia, Azul 4040, observe o gol após a rolagem ali, mantém na 10. Pessoal, próxima pistão 0, Azul 4040. No 804, decolando aos 30, chama agora o controle Salvador, frequência 1.9.8, bom voo. 9.8, bom serviço. Azul, 4040, vento de 060 graus com 05 nós, Justino 012, autorizado a decolar, pista no 0, Azul 4040. Galinha cola, Azul 4040. Azul 4040, decolado aos 34, chama agora o controle, frequência 119.8, bom voo. Controle, 198, bom dia. Ocean S6211, clear to line up and take off runway 10, wind is 070 degrees, 04 knots. CFR, line up and take off Ocean S6211. Motor, vou no 642, mantenha pressão no 642, ele mantém a pressão no zero. Ocean Air 6211 Airborne at 39er. Contact Mansell to departure frequency 109.8 and have a good flight, sir. Okay, departure 109.8, Bom, no 642, correção, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 07 a 0 graus com meia dúzia de nós. Anilha cola agora 642. No 642, decolando aos 42, chame agora o controle 19.8, bom voo. 19.8, muito obrigado, senhor. Bom dia, bom final de semana. Igualmente, senhor.